naquele que te chamou, confia. Naquele que te enviou, confia. Ele sabe que você é capaz de fazer o que ele mandou fazer. Confia naquele que te escolheu, confia. Naquele que tu confiou tua vida, confia. Confia, confia, confia. Mesmo não havendo saída, confia. Mesmo não havendo mais vida, confia. Mesmo que deu tudo errado, confia. Confia, confia. Mesmo que não haja mais cura, confia. Mesmo estando na sepultura, confia. Ele vai chegar no quarto dia e vai ressuscitar. Naquele que te escolheu, confia. Naquele que te prometeu, confia. Confia. Confia. Confia. Confia. Mesmo cercado de leões, confia. Mesmo em meio às provações, confia. Mesmo sendo ameaçado, confia. Confia. Confia. Mesmo ele estando na cruz, confia. Mesmo sepultando a luz, confia. Pois no terceiro dia a morte não vai o segurar. Com as portas fechadas, confia. Mesmo com a saúde limitada, confia. Mesmo que todos te deixem, confia. Confia. Confia. Mesmo que ele se cale, confia. Mesmo que o mundo se acabe, confia.